chegou. Mas quem dá receita sou eu. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Sandoval, chá é esse que tu bebe. É chá forte, chá do norte, chá cutuba. De raiz de cabriúva e catolé. Com caroba, pique doce e macaúba. Que é porrete, dor de quengue e mão de ré. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Sandoval, chá é esse que tu bebe. É um chá que tem um tapinhão de cheiro. A mesinha milagrosa que curou Tomé Ribeiro. Que tava no caixão, reagiu, ficou de pé. E saiu de espinguelado, perseguindo uma mulher. Quanto custa o danado desse chá? Quanto custa o danado desse chá? Por um litro bem medido em cabacinha. Dei a casa dois garrotes e um quintal cheio de galinha. Valeu o sacrifício que o diga Nazaré. Pra curar minha leseira foi bastante uma mulher. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Pra lhe ser franca, bebo deixa, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Pra lhe ser franca, bebo deixa, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Pra lhe ser franca, bebo deixa, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Sandoval, chá é esse que tu bebe. Esse é o esperado, o desejado, o famado chá cutuba, meu filho. É isso mesmo. É a alegria dos coroas. Responde. É chá cutuba, tá vendo?